passem pelo meio do mar em seco. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa é a hora em que a nossa fé, ela é revelada. Irmão Michael, não tem como desligar essa luz? Ela não está legal, cara. Ela está bem no meu rosto aqui. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O povo de Deus, que estava vivendo na condição de escravo, é essa daqui. Só essa daqui, reto aqui em mim, homem. O canhão, isso. Nós já vamos continuar, irmão. Isso é bom que gera uma expectativa no coração dos irmãos, né? A luz apaga ou não? Apagou a do lado. Aê! Agora tem que acender a outra, né? Isso. Agora ficou escuro, mas vamos, vamos lá, irmãos. Vamos continuar. Eu não estou enxergando absolutamente ninguém, cara. Está um negócio aqui no meu olho. Irmãos, o povo de Deus estava vivendo na condição de escravo lá no Egito. Quem aqui sonhou em ser escravo? Ninguém. Quem aqui planeja criar um filho para o filho ser escravo? Que bom, ninguém. É certo isso. Nós não queremos isso para os nossos filhos. O povo de Deus está vivendo assim. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, fala que o povo ficou 430 anos vivendo nessa condição. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Ou seja, 430 anos como escravo, vivendo ali debaixo da mão do faraó. O faraó, ele está lá sobre o povo de Deus, Deus manda as 10 pragas. O coração do faraó se endurece, as pragas vêm. Então, o faraó decide liberar o povo de Deus para que o povo vá. O povo vai. Aí o faraó se arrepende de ter liberado o povo e decide ir atrás do povo. Irmãos, esse é o quadro geral dessa história. Agora pensa, um faraó, um rei, um exército, cavalos, os capitães, pessoas treinadas, preparadas, perseguindo um povo que vivia como escravo há 430 anos. Algum senhor de escravo vai capacitar o seu escravo para a guerra? Alguém treina táticas militares com o seu escravo? Alguém ensina o escravo a atirar com arco e flecha? Alguém organiza os escravos em batalhão? Não, são escravos, irmãos. Eu não vou treinar os meus escravos para se levantarem contra mim. Eu não vou armar os meus escravos para eles armarem uma rebelião e me destruir. O povo de Israel é um povo completamente despreparado para guerrear nesse momento. É um povo sendo perseguido. Irmãos, você acredita que haviam mulheres no povo de Israel? Você acredita que haviam crianças no povo de Israel? Você acredita que haviam velhinhos, velhinhas no povo de Israel? Sim. Tem tanto número que eu nem vou dizer qual, porque eu não quero errar, mas se fala em muita gente, vamos falar em muita gente saindo do deserto. Irmãos, pensa. Esse povo inteiro marchando no deserto. E de repente esse povo sendo perseguido. Visualiza a cena. Pensa você, sua família, os maridos e as esposas caminhando no deserto e de repente eles começam a ser perseguidos. Imagina o chilique da mulherada. Pensa nisso, irmão. As irmãs, olha aí marido, olha aí o que o Moisés fez com a gente. Vai lá tirar satisfação com esse Moisés. As irmãs aqui não são assim, né, irmãos? Não se assustam, não tem aqueles piti. Não. Irmãos, pensa naqueles marido medroso empurrando a mulher. Tem uma história de um casal novo que entrou alguém na casa deles e o marido mandou a esposa ir ver o que era, irmãos. Pensa, esse povo do deserto, as mulheres se desesperando, os homens se acovardando e todos indo para cima do Moisés. Ô Moisés, e aí Moisés? Mas, ô Moisés, olha o que está acontecendo. Tu não está vendo. Os capitães estão atrás da gente, Moisés. E agora, Moisés? E o Moisés ali, tendo que buscar de Deus para ouvir a voz de Deus, ouvindo aquela loucura da parte do povo, todo tipo de comentário, e ele ali. Um povo que não sabe lutar, um povo que não sabe se defender, e o Moisés. Aí tem uma parte muito interessante para mim, que está ali no versículo 4, aonde Deus diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Irmãos, a situação do povo é uma situação muito difícil? É. A situação do povo é uma situação quase covarde, de guerreiros contra um povo que não sabe direito o que está fazendo? É. Essa situação terrível aos olhos humanos, é nessa situação que Deus está dizendo que vai ser glorificado. Deus não está dizendo que vai ser glorificado na hora que está tudo tranquilo com o povo. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, agora as coisas fugiram das mãos de vocês. Agora tu não tem como resolver. Agora o povo está desesperado. Então agora é a hora que Deus vai ser glorificado. Irmãos, esse problemão para nós é uma oportunidade para Deus. Claro que para mim é fácil falar isso porque eu não estou com o exército me perseguindo. Então eu posso olhar e dizer para Moisés: Moisés, isso é uma oportunidade para milagre. Mas eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o meu problemão, eu tenho que olhar para o tamanho da minha dificuldade. E eu tenho que olhar para ela e olhar para a Escritura e entender que o tamanho da minha dificuldade, quanto maior for a minha dificuldade, mais Deus pode ser glorificado nela. Irmãos, eu já vi algumas pessoas serem curadas de câncer. Quem aqui já ouviu testemunho de cura de milagre? Faz um sinal para aumentar a nossa fé. Amém. Agora, quem aqui já ouviu testemunho de pessoa que morreu de câncer? Não foi curado? Pode levantar a mão. Eu já ouvi testemunho de pessoas que morreram de câncer e não foram curadas, irmão. Todos os casos, Deus vai agir da mesma forma? Não. Agora, quem me garante que o teu caso não é um caso de que Deus vai curar? Não que Deus não tenha poder para curar todos, mas Ele não age dessa forma, porque Ele tem propósitos diferentes com cada um. O que Deus tem de propósito com a minha vida não é o mesmo que Ele tem com a vida do outro. Então está ali Deus querendo ser glorificado através de uma situação que fugiu do controle. Uma situação que eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais como fazer para mudar ela. Ela está ali. Aí, para mim, uma das coisas que é muito importante também, que vem antes do milagre. Porque, irmãos, milagre, coisas sobrenaturais, todos nós queremos ver, todos nós queremos receber, todos nós buscamos. Seja um milagre para mim, seja um milagre para alguém da minha família, isso é um fato. Agora, o Senhor diz para Moisés: Moisés, diz para o povo retroceder e manda o povo acampar num lugar específico. Nesses nomes bonitos aqui, ó. Se acampem de fronte de Pi-Hairote e entre Migdol e o mar. E diante de Baal-Zephon. Deus dá um lugar específico para o povo acampar. E é interessante que antes do povo ver o mar abrir, o povo obedece a uma orientação de Deus. Irmão, antes de eu e você contemplarmos milagres nas nossas vidas, nós precisamos de uma postura de obediência à palavra de Deus. Ah, eu quero receber um milagre, mas eu não consigo obedecer o que a Escritura diz. Olha, dificilmente. Se o povo, pensa comigo, vamos viajar um pouquinho. Se o povo não tivesse acampado junto ao mar, se o povo tivesse dito para Moisés: Moisés, não, nós vamos voltar, nós já andamos esse trecho, agora tu está dizendo para retroceder, o pessoal já está vindo, para que eu vou retroceder? Não, nós não vamos obedecer. E Moisés diz, povo, é Deus, Deus falou para nós ir para aquele lugar. Mas Moisés não tem cabimento obedecer a isso, porque isso não é coerente. Nós vamos voltar, eles vão nos destruir. Se o povo não tivesse voltado, o mar teria aberto? Se eles tivessem acampado em outro lugar, longe do mar, o mar teria aberto? Não. Irmãos, antes de recebermos milagres, é necessário a obediência. Ainda que pareça loucura. Porque aqui no texto ele diz, retrocedam e acampem lá, e os egípcios vão pensar que o deserto os encerrou. A outra tradução diz que o deserto os enlouqueceu. O mundo está olhando para mim e para você. E quando nós decidimos obedecer a Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, as pessoas vão achar que nós enlouquecemos. Irmãos, isso é bíblico. O mundo olha para a igreja e pensa, que bando de gente maluca. Estão lá, atrás de um Deus que eles não enxergam. Mas eles sentem. Estão lá atrás de um Deus que não existe. Mas ele é real para mim. Então, aqui mesmo que a minha obediência a Deus custe críticas, o povo obedeceu. Obedeceu e ficou ali. Acampou naquele lugar. Até aqui, irmãos, está indo tudo bem. E aí o povo está ali esperando. E aí, de repente, o povo está acampado. E aí o texto diz que os filhos de Israel enxergaram os egípcios. Irmãos, eu tenho fé até que o problema se aproxime de mim. Eu creio no milagre até que a doença seja em mim. Eu creio na cura divina até que a doença seja em alguém da minha família. O povo de Israel está ali esperando, tá, obedeceu e tal, ficou acampado. E agora os olhos enxergaram os egípcios. E agora os homens que vieram para nos prender, nos matar, estão ali. O que, que eu vou fazer? Aí o medo toma conta do coração deles. Irmãos, a NVI diz que eles ficaram aterrorizados. A fé, quando viu o problema, sabe aquela fé que nós falamos a vida inteira? Até o dia que a gente pega uma situação bem ruim contra nós, ali é a hora de manifestar a fé. Essa fé que eles tinham se vai por água abaixo, o medo toma conta, e diz o texto que eles temeram muito. Eles ficaram com muito medo. Irmãos, o medo, eu falei isso outro dia aqui, o medo aumenta o nosso problema. Elias teve medo, se desesperou, correu para uma caverna e enxergou um problemão. E aí Deus vai e diz para ele, Elias, ainda tem 7 mil que não se dobraram. O medo pega o povo de Israel, enche o coração deles e eles se desesperam, temeram. Ficaram com medo, apavorados. O medo deixa a gente desorientados. E aí eles clamaram. Mas, irmãos, esse clamor aqui, ele me parece que é aquele clamor que todo mundo faria. Alguém põe uma arma na tua cabeça e diz, eu vou te matar. Tu clama por Jesus ou não? Ah, nessa hora? Aleluia, sempre fui crente pentecostal. Essa aqui é a hora, irmãos, que a morte está se apresentando muito real. É hora de clamar, socorro Jesus. Mas depois o texto diz que eles murmuraram. Essa murmuração, ela revela o tipo de clamor que foi feito na igreja. Ah, Senhor, socorro, mas também por que que nós estamos aqui? Ah, Senhor, me tira daqui, mas também tinha que ouvir o Moisés. Mas também, olha só o que está acontecendo. Irmãos, o medo, ele paralisa a minha fé. Presta atenção nisso. O meu medo pode paralisar a minha fé. Agora, a minha murmuração pode paralisar a fé daqueles que estão perto de mim. Pensa, você está cheio de fé, você começa a crer que Deus vai agir. E aí o irmão do teu lado começa. Acho que isso não vai dar certo. Tá doente na tua família? Tio meu morreu disso. Sempre tem alguém para dizer que um parente já passou por aquilo e não deu certo, irmão. Eu e a minha esposa, um dia, o vento bateu a porta da nossa casa, esmagou o dedo dela na porta e quebrou a pontinha do dedo. Saí correndo com ela para o hospital, ela com muita dor, chegou a quebrar a ponta dos dois dedos. E aí, chegamos no hospital, uma mulher lá sentada, quebrou a ponta do dedo, amiga minha perdeu o dedo assim. Irmão, sempre tem alguém para dizer algo que vai derrubar a nossa fé. Se a Juliana tivesse chego no hospital crendo que o dedo ia restaurar, escuta a outra dizer, perdeu o dedo, perde. Não, isso aí não cura, não. Entende, irmão? Então eu tenho que ter cuidado, primeiro do meu coração, para o medo não me paralisar. E depois eu tenho que cuidar o que sai da minha boca. Porque eu posso estar contaminando a fé dos irmãos. Eu posso, com a minha murmuração, estar destruindo aquilo que o irmão está crendo. Sabe aquele comentário desnecessário? Aquele comentário, às vezes, infeliz? Aquele comentário mal elaborado, que pega a fé do irmão e joga lá embaixo. A murmuração, ela tem esse poder. Aí Moisés responde para o povo: gente, vocês estão aterrorizados, vocês estão desesperados, vocês não param de reclamar, vocês não param de murmurar. Aí vem a resposta de Moisés: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. Por que que Moisés está dizendo não tema, gente, calma? Porque o medo vai atrapalhar a fé. Tu não consegue crer no milagre, calma, não tema, não tema. O diagnóstico é terrível, não tema. O marido não se converte há 30 anos, calma, não tema. Pastor, isso não vai funcionar, calma, não tema. Quem disse que não vai? Pastor, isso não dá certo, não adianta, ler a Bíblia, orar, não adianta, calma. Não temas. A doença é grave, é de morte, calma. Não temas. Se tu está com uma doença de morte, procure alguns irmãos que já foram curados. Compartilha com eles a tua angústia. Pastor, eu tive um diagnóstico de câncer. Procure irmãos que já passaram pelo câncer e Deus deu graça e venceram. Isso vai animar a tua fé. Não procura pessoas que perderam familiares com câncer, que aí vão te desanimar. Irmãos, o Moisés está dizendo para o povo: não tema, não tema. Aquietai-vos. O aquietai-vos, irmãos, é a forma educada do Moisés dizer: gente, falem menos, parem de reclamar. Vocês não estão percebendo que nós estamos aqui numa situação delicada, nós precisamos de um milagre, mas milagre com essa postura não vem. Milagre para alguém que está murmurando não vem. Milagre para alguém que não crê não vem. O milagre, ele exige a obediência. Ele exige uma postura, ele exige uma decisão do meu coração. Irmãos, eu não preciso da fé para depois do milagre. Pastor, mas depois que acontecer, daí eu creio. Não, mas Deus não precisa crer, daí é um fato. A fé, ela precisa vir antes do milagre. Eu preciso ter fé para obedecer, para entender o que Deus está falando. E continuar crendo. Continuar esperando. Continuar orando sobre aquilo. Vini, mas tu diz isso porque tu não sabe a minha situação. A de alguns eu sei, a de outros eu não sei. Mas eu sei que a do povo aqui era muito ruim. Mas Deus pelejará por vós. É isso o que o Moisés diz para esse povo. Está na beira do desespero? Calma. Deus pelejará por vós. Irmãos, isso não é inventar a roda, isso é a Bíblia. Eu estou desempregado há tanto tempo, calma, Deus pelejará por vós. Eu passo problema em casa, calma, Deus pelejará por vós. Agora, vem uma parte importante. O Moisés diz para o povo, Deus diz para Moisés, dize aos filhos de Israel, que marche. Irmãos, tem tempo na vida da gente que é tempo só de orar. É tempo de se calar e orar. Mas tem tempo que é tempo de marchar. Tem tempo, irmão, que a oração já foi feita. O que precisa é uma atitude minha. O que precisa é uma postura de obediência. Eu creio em milagre. Eu vou caminhar nessa direção. Eu entendi isso pela Escritura. Então eu vou caminhar para isso. Então eu vou viver dessa forma. Então eu vou ser cristão, autêntico, genuíno. Bom, se antes do milagre vem a obediência, então eu vou obedecer. O que a Bíblia diz sobre casamento, eu vou viver. O que a Bíblia diz sobre tratar o empregado, eu vou fazer. O que a Bíblia diz sobre finanças, eu vou fazer. Sabe, eu vou falar, irmão. Eu vou falar, porque é bíblico. Sabe o que é uma pessoa que não dá o dízimo? É uma pessoa que não está crendo que Deus vai prover para ela. Irmão, se tu não, eu digo isso sempre. Se tu não consegue viver com 90% do teu salário, não são os 10% de Deus que vão resolver o teu problema. Tu está enrolado, irmão. Tem alguma coisa errada na administração. O dízimo está ligado à fé. Finanças está ligado à fé. Ah, eu tenho uma enfermidade. Anda em obediência. Para de pecar, te separa das coisas que te destroem. Antes do milagre, vem a obediência. Tem pessoas que não dão dízimo e querem muito uma promoção no emprego e querem muito prosperar na terra e reclamam que Deus não está abençoando, irmão. Irmão, Deus não vai abençoar pecado, irmão. O povo precisou fazer uma escolha. O povo precisou olhar para o mar, olhar para a situação, olhar para o problema, olhar para o impossível. E dizer, é para lá que eu vou. Eu escolhi crer. Eu escolhi acreditar. Irmãos, o mar não estava aberto quando o povo começou a marchar. O milagre ainda não tinha acontecido. Isso tudo é antes do milagre. Isso tudo acontece antes do sobrenatural. As pessoas tentam explicar esse milagre. E aí um professor de teologia disse que está comprovado que o lugar onde o povo atravessou era uma época de seca e a água batia nos tornozelos. E eu disse, tanto faz, irmão. Porque então Deus matou afogado todo o exército dos egípcios num riozinho com água no tornozelo. É milagre igual, irmão. Se não abriu o mar, se eles passaram caminhando com água rasinha, como é que tu me explica que os outros morreram? Não me importa, é milagre igual. O que precede a fé e a obediência? Irmãos, no momento que eu tenho fé, eu passo a obedecer o que a Bíblia diz. No momento que eu realmente creio que isso que está na Escritura é verdadeiro, eu passo a andar em obediência ao que a palavra diz. Eu passo a procurar o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre aquilo? Como funciona isso? Como funciona aquilo? Eu quero receber um milagre. O que Deus espera de mim também? E aí Deus diz para nós, diz ao povo para marchar. Gente, para dar um passo dessa grandeza, tem que ter fé. O Pedro caminhou sobre as águas. O mar não abriu, ele caminhou. E às vezes a gente critica ele, porque o Pedro naufragou. Eu sei que ele naufragou. Mas tem mais algum homem que já caminhou sobre as águas? Só ele. Ele caminhou. O povo de Israel passou a seco. Passou. Isso é, e o que aconteceu antes disso? Eles obedeceram a palavra de Deus. Quem disse para Pedro sair do barco? O que Pedro disse para Jesus? Se és tu, manda que eu vá até ti. Então vem, Pedro. Andou em obediência. Irmãos, eu creio que Deus tem poder para fazer o mar abrir hoje? Tem. Eu creio que Deus tem poder para curar enfermos aqui hoje? Creio. Basta nós andarmos nessa direção. Um dia eu escutei um pastor evangelista, Reinhard Bonnke. O cara com o nome desse, o cara é fantástico, né? Reinhard Bonnke. Escutei ele pregando, e aí ele tem um ministério de curas na África. Na África e no mundo inteiro onde ele vai. E aí ele pregando, ele disse, sabe por que existem muitas curas quando eu prego? E eu fiquei prestando atenção nisso. Ele disse, porque eu prego sobre cura. Por isso existem curas. Porque quem cura é Deus, não sou eu. Eu só prego sobre o assunto. E Deus faz a obra conforme a palavra dele. Deus tem um compromisso com a palavra dele. E eu só estou anunciando o que ele está mandando eu dizer. Irmãos, nessa noite, eu quero te dizer, para te olhar para o teu problema. Parece aqueles negócios meio de autoajuda, né? Não, mas não é fé, irmão. Não confunda fé com autoajuda. São coisas diferentes. A autoajuda acredita que dentro de você mesmo está o poder para te tirar daquela situação. A fé acredita que vai vir do céu o socorro e vai abrir o mar e eu vou passar ali. É diferente. Eu quero te desafiar nessa noite. A olhar para as tuas lutas, a olhar para as tuas dores. A olhar para aquilo que traz medo no teu coração. Para aquilo que te deixa aterrorizado. E depois nós vamos olhar para Deus. E dizer, Deus, é para marchar? Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, irmãos. Como foi difícil largar algumas coisas. Porque tinha que dar passos de fé. E hoje eu fico pensando, se Deus mandar fazer tudo diferente, será que eu ainda tenho a mesma fé para fazer de novo o que eu já fiz? A fé tem que ter crescido, né, irmãos? Não diminuído. Tem que dar passos, irmão. A vida cristã, ela é marcada por passos. Diga ao povo que marche. Vamos marchar, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé?